Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de falar nesta palestra. Vou falar sobre esse assunto. E a palestra vai discutir as políticas de habitação nos 7 cidades na África. Então, vou identificar um paradoxo de novos conjuntos habitacionais que todas essas 7 cidades partilham e explicar as razões do paradoxo. Para fazer esse estudo, eu escolhi 7 cidades em África com base nas suas diferenças. Porque quero saber quais são as semelhanças entre as cidades e para fazer isto preciso de escolher cidades muito, muito diferentes para descobrir a coisa que todas as cidades partilham em comum. Tá bem? Então, como já sabemos, o problema é que as áreas urbanas africanas estão crescendo, como são assentamentos informais que abrigam os pobres urbanos. O paradoxo, na minha opinião, é que, apesar da necessidade de habitação de baixa renda, a habitação de luxo e de médio superior está aumentando mais rápido que a habitação aos preços acessíveis. Por que é isso? O meu argumento é que muitos governos na África adotaram políticas de habitação, mas os seus interesses e os do setor privado têm produzido habitação de alta ou de médio superior renda. Então, olhando para os 7 casos, elas diferem consideravelmente de acordo com o tamanho de suas populações, o contexto político, a sua localização geográfica, se elas tiveram um conflito ou não, tipo de regime. Essas capitais são muito diferentes um de outro. Isso é importante para esse tipo de estudar, para buscar, para procurar aquela coisa que todos têm conjuntos. Bom, nos extremos temos África do Sul, que é o mais orientado para o mercado, é o mais democrático, é onde a habitação como um direito social consagrado na Constituição. Na outra extremidade, talvez, temos Angola, que experimentou um período extremamente longo de conflitos violentos após a independência. E tem um Estado, tem uma economia em que as exportações de petróleo contribuem à maioria do PIB. E pode ver a diferença na população desses capitais e o percentagem das pessoas que são urbanos. Mas, no entanto, o que elas têm em comum são os assentamentos informais superlotados, onde as condições de habitação são muito pobres. Em particular, Dar es Salaam tem grande procura para habitação em relação à população da cidade. Então, o Dar está lá têm grande necessidade para novas unidades, mais, praticamente mais do que os outros. Ok, então, o que os governos destes sete cidades fizeram? Em quase todos os casos, os governos adotaram políticas de habitação, reservaram fundos de habitação e trabalhavam com o setor privado para criar novos conjuntos habitacionais. Devido à necessidade demonstrada para a habitação, a maioria dos governos claramente articulada compromissos para provisão de habitação. África do Sul, desde 1994, sob a ANC, a Zâmbia e Gana, as suas políticas de habitação ter sobrevivido mudanças do partido no poder e até mesmo 5 anos atrás, Angola também adotou uma política muito ambiciosa de fornecer 1 milhão de casas antes da próxima eleição, um objetivo político que imitava uma similar política adotada por Margaret Thatcher em Inglaterra em 1986. Nesse sentido, esses governos, todos os governos, aparecem entender os benefícios conhecidos da provisão de habitação. Quem sabe sobre essa gráfica? Elas governos, nas políticas de habitação, dizem que a habitação pode impulsionar a economia, pode contribuir à tributação. Elas dizem ao povo nas notícias que boa habitação promove estabilidade social. E também todos têm esse discurso de sonho de própria casa, sonho do proprietário. Essa é muito comum nesses casos. Em África. Então, quais são os resultados? Quando nós olhamos pelos resultados, claramente os governos e o setor privado têm feito muito. Nos sete casos aqui, têm feito muito. Aqui é uma lista de várias estratégias de construção residencial. Outra vez, tem semelhanças com a política em Angola, não é? Reabilitação, redimensionamento dos distritos centrais comerciais, novas cidades, condomínios fechados, habitação a preços acessíveis, habitação social, financiamento e melhoramento. E podemos ver isto quando visitamos cidades em África. Aqui é a redimensionamento, revitalização do Distrito Central dos Negócios de Kigali, grande projeto que ainda não... Não está completado, mas está em curso. Aqui é Garden City, em Quênia. É projeto de empresa de private equity. Não sei como é que eu vou traduzir private equity. É companhia que arranja fundos dos individuais ricos e dos instituições internacionais arranjar fundos dessas organizações diferentes, combina conjuntos e depois investe no grande projeto. Aqui é projeto misto, uma cidade misto com shopping, com escritórios e com 420 casas. E fica no Tika Highway, pouco fora de Nairobi. Isto é condomínio fechado que está desenvolvido de companhia americana fora de cidade de Accra, em Ghana. E claro, esta é habitação social. Fica na África do Sul, não é para o mais pobre, mas é para a gente que precisa de subsídio para comprar a casa. Então, com todos esses casos, sete cidades em África, há paradoxo. E o paradoxo é isto. Mesmo que as cidades são muito diferentes, com populações muito diferentes, com necessidades muito diferentes, os casos, os resultados são semelhantes. As cidades têm duas qualidades. Elas são superstar cities, cidades super estrelas, onde que o preço da habitação é muito, muito mais alto do que outras cidades no mesmo país. E em comparação a salário mediano, não médio, mas mediano, que normalmente está mais baixo em África do que o salário médio. Bom, então, essas cidades, o preço da habitação é mais alto que o salário mediano e mais alto que o preço da habitação em outras cidades no mesmo país. Esse fenômeno existe também em Nova York, em San Francisco, em Chicago, em Londres, em Paris. Então, não é particular ao África, mas a diferença em África é a coexistência de desigualdade alta por causa da proximidade da construção informal, dos museus, da cidade de Caniço, é o que dizemos em Moçambique, cidade de Caniço, os museus. Também existe no mesmo sítio, então essas cidades também têm grande igualdade. Podemos ver isto quando nos vemos essa gráfica. Então, a maioria da habitação vai para a classe mediana e alta, e mais do que é muito caro, muito caro. Na verdade, os preços de habitação nestes sete capitais compartilham as características das cidades norte-americanas. Elas são cidades superestrelas. E por entender isso, nós podemos avaliar a relação entre o preço médio da casa e o rendimento mediano de trabalhador ou doutora na função pública. Por essa relação, para fazer essa relação, é habitual que a relação entre a casa de preço e o salário mediano é 3-1. Ou 4-1. Por exemplo, se ganha $100, bom, $100 por ano, só tem capacidade de pagar $300 ou $400 para uma casa, não é? Então, isso é o sentido que essa relação significa. Não quero pagar mais do que 3 a 1, 4 a 1, relação preço a salário. Mas com essas casas, nestes capitais, a relação entre o preço e o salário mediano é muito alto, que significa que ninguém pode comprar essas casas. Talvez em Lusaka é possível comprar uma casa se trabalhar na função pública e se ganhar um salário de quase 8 mil dólares por ano. É possível que pode comprar uma casa, porque lá os casas custam 60 mil. Mas nessas outras casas, agora fora de Luanda é possível também, porque este preço aqui já está velho e o preço está baixar fora de Luanda. Porque esse preço foi um preço de uma casa em Quilamba, antes o governo baixa os preços. Mas esses salários são salários medianos de gente que trabalha no função pública. E a maioria das pessoas não trabalha na função pública, não é? Então, normalmente, os salários aqui em Luanda, acho que está muito mais baixo do que isto, não é? Então, essas é só para ter uma ideia de problema. Mas o que é diferente dessa cidade? Só quero dizer também que esse problema de grande relação entre o preço e o salário nas cidades superestrelas, esse problema também existe em América. Por exemplo, não é possível para mim comprar uma casa em Nova York mais nada. Porque Nova York é muito, muito caro. Se quiser viver em Nova York, precisa de ser não sei o que, um chefe de banco, de grande banco. Deve ser Isabel dos Santos para viver em Nova York. Ok, outro problema em África é que o que é diferente nas cidades de superestrelas da África é que o rico ao vivo em áreas urbanas por causa dos serviços, melhores condições de moradia e amenidades, mas também devido à falta de clareza de direitos de propriedade ou falta de aplicação, bem como a terra disponível, você também terá as pobres. Assim, a desigualdade de renda é muito elevada. Tem essa situação onde que nos capitais de África o desigualdade é muito alto. Mesmo em África do Sul, onde que o governo já tem construído muitas casas, Gini coefficient, o número de desigualdade é muito alto. Então, essas coisas coexistem nas cidades da África. Super estrelas, o preço é alto, mas também um grande número dos pobres que contribuíam à desigualdade alta. Então, como explicar esse resultado? Algumas explicações comuns que nos rejeitamos e depois se concentrar na oferta e procura. Vamos ver, ok? Algumas explicações desta situação e desta preferência para médio e superior renda habitacional. Há vários acadêmicos que tentam explicar por que é isso, por que é que a habitação superior e média que estão construídos em África, mesmo que a maioria do povo seja pobre. Há gente que diz que, há um desenvolvimento do mercado de hipotecas. Isto explica porque o preço da habitação está a crescer. Mas esse argumento não dá, porque só em África do Sul há um crescimento do mercado de hipotecas. O resto dos países não tem esse mercado. Então, não pode explicar o crescimento da habitação alta e média em África. Podemos voltar para outra. E há um outro argumento sobre remessas de imigrantes, que por causa de remessas grandes de imigrantes para Ghana, para Nigéria, para Quênia, e essa situação contribuir a crescer os preços de casas. Mas também esse argumento não dá. Não existe. Talvez em Ghana, onde as remessas são muito altas e há várias pessoas que voltam para Ghana no fim do ano e querem ter uma casa, por exemplo, em Airport City, na cidade do aeroporto, que está perto do aeroporto. Há pessoas que têm casas lá e o custo dessas casas são muito alto as remessas de imigrantes contribuir para o preço alto das casas. Mas em outras cidades esse argumento it's not convincing. Não é convincente. Sim, é isso. Então, o meu argumento é as preferências dos stakeholders, preferências dos interesses, afetam a oferta e procura. E vamos ver isto. Vamos discutir. Pode continuar. Avança. Outra. Então, quero falar sobre o lado de oferta e de procura. Acho que o meu argumento é que precisamos ver para oferta e procura para explicar os preços altos de habitação em África, nessas sete cidades. Razão é que o crescimento de fundos de private equity e do setor financeiro privado faz os preços de habitação subir, Também acho que os governos precisam de retorno sobre investimento e tem excesso de liquidez. Tem excesso de liquidez porque tem fundos de pensões e seguros, que neste momento são muito grandes, depois muitos anos de ter grandes setores estatais. Esses governos têm fundos de pensões e seguros e precisam de investir esses fundos. Alguns países, não todos, mas alguns países, também têm empresas estatais, e essas empresas estatais querem fazer investimentos no mercado de habitação. Outra coisa é que vários governos, como o governo da África do Sul, querem criar classe econômica doméstica, e construção é uma boa maneira em que pode criar a classe econômica doméstica. Também o setor privado, nas situações de alto risco, preferem investir prefere construir habitação de alta renda. A respeito àqueles fundos de pensões, podemos ver aqui que Quênia e Ruanda, em particular, são investir aqueles fundos públicos de pensões no mercado de bens imóveis. Nos bens imóveis. Mercados de capitais ou diretamente nos projetos de construção de habitação. Isso é um exemplo de investimento de fundo público de pensão em Quênia. Isso é um projeto pela classe média, mas é um projeto que tem fundos públicos para construir e vender esses apartamentos. Também Tanzânia tem grande participação do Estado nos vários projetos, não só no capital, mas também nas outras cidades, como Arusha, em Tanzânia. Isto é uma grande cidade, e vai ser construído com fundos de segurança social nacional, e também o setor privado vai ter 83 mil fogos no fim do projeto, mas ainda não começar. Do lado da procura, também há explicações que podemos examinar, e isso são o mais poderoso e importante pessoas que querem habitação de alta renda. Então, essas pessoas conversar com o governo para ter certeza que essa habitação vai ser construída. Também grupos politicamente importantes precisam de moradias, grupos econômicos importantes precisam de moradias também. Os mais ricos são concentrados nos capitais, então esses ricos podem impulsionar o governo para construir casas por elas. Tem mais influência do que outras pessoas. E também há especulação no mercado da habitação de luxo. E essas pessoas também impulsionaram o governo para construir casas luxos. Podemos ver isto nos casos de Quênia e Tanzânia. Essa casa é a casa do vice-presidente. Foi construída em 2007 por 400 milhões Kenyan shillings. O que é? Não sei o que é em dólares. Mas só tem 7 anos. Mas este ano, o novo vice-presidente de Quênia quer uma renovação dessa casa, da casa de 7 anos, quer uma renovação para 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares para renovar uma casa que só tem 7 anos. Maluco. Então, aqui em Tanzânia, pelo menos a polícia agora tem casas, porque o governo de Tanzânia está a investir nas casas para a polícia, mas também casas pelos os turistas e os ricos e os políticos. O estado de Tanzânia está a investir em muitas coisas dentro daquele país. Bom, discutei muito sobre as semelhanças e antes de acabar a palestra quero abordar as diferenças, porque são as diferenças entre os países. Bom, a África do Sul, por exemplo, tem mais habitação aos preços acessíveis, porque os investimentos têm menos risco. Então, há várias companhias lá que têm interesse em construir casas aos preços acessíveis, porque elas acham que vai receber um retorno, um lucro, mesmo que a casa vai vender ao preço acessível. Quênia tem um expansão de private equity, esse tipo de financiamento especial, e essa private equity facilita mais investimentos e mais pesquisas sobre o mercado imobiliário. Há muitas pesquisas lá sobre o mercado imobiliário. Também o classe de capital doméstico em Quênia agora é grande, é estável, é independente do Estado, às vezes é independente do Estado, depende do partido no poder, mas sempre as famílias e as pessoas, há pessoas que estão independente do Estado, que têm interesse em investir na habitação em Quênia. Então, Quênia tem um master plan, e esse master plan serve para orientar o setor privado e o governo em construir habitação que está mais diversificada. Kigali também tem um plano diretor, um master plan, também tem ajuda externa, e essa ajuda externa é orientada pelo habitação mais baixou. Mas também Kigali tem um estado empresário que quer ganhar dinheiro, e este estado, este estado partido, tem interesse em lucro, e por isso tem interesse em construir e vender a habitação de luxo. Então, algumas diferenças entre as cidades. Então, quais são as implicações pelos estados e os habitantes? Eu acho que este estudo e esses resultados sugerir que o setor público ainda é importante politicamente, e esse setor público está conduzir o interesse e a preferência pela habitação mais alta e habitação de renda média. Também os governos querem continuar impulsionar o desenvolvimento do mercado imobiliário. É verdade que a provisão da habitação como um direito social que era muito importante depois da independência. Essa ideia de habitação como direito social foi uma coisa muito importante depois da independência. A maioria das constituições ainda tem alguma coisa sobre habitação como direito social. A maioria das constituições em África. Mas, na prática, essa ideia de habitação como direito social não existe. Acho que essas políticas de habitação reforçar diferenciação social e espacial que vem do período colonial. E também acho que essa modelo de construir a habitação alta ou de renda alta e casas luxos construir para rent seeking e corrupção do lado de procura e oferta e vai contribuir pelo crescimento urbano equilibrado nestas cidades e zonas. Bom, sei o fim. Parabenizando a senhora pela apresentação e aproveito abrir o espaço do debate da sexta-feira para as possíveis contribuições e perguntas. Deixa eu entrar uma questão. Vamos ter uma questão a fazer. Eu gostava de saber, no caso particular da Angola, o que é que o governo podia fazer ou qual seria o estudo que se devia conduzir para que o Gini coeficiente ou a desigualdade, né, em termos de possibilidade de adquirir uma casa condigna fosse reduzida a nível social? O que o governo podia particularmente fazer? E aqui. Então, a sua pergunta é o que é que o governo de Angola pode fazer? E isto é uma coisa complicada, porque desigualdade diz que na mesma zona há pessoas ricas e também há pessoas pobres. E, por exemplo, na América, se olhar as estatísticas sobre desigualdade na América, parece que Nova York, onde muitos ricos vivem, parece que Nova York não é muito desigual. Então, todo mundo está no nível. Porque os pobres não estão lá. Então, o governo não faz nada. Só deixa o setor privado resolve o problema com o mercado. O mercado resolve o problema de desigualdade em Nova York, mas resolve de maneira horrível, porque os preços ficam muito altos e os pobres não podiam ficar lá mais nada e foram se embora da cidade. E agora nós não temos problema de desigualdade na cidade de Nova York. Mas claro, temos um problema com os pobres, não é? Então, quando o número de desigualdade é alta, é a próxima gráfica. Com este número é alta, pode ver que os pobres vivem em proximidade dos ricos. So, isto significa que o governo ainda não resolve o problema dos pobres. Mas quando o número é alto, mais baixo, como Ruanda, não necessariamente significa que o problema é resolvido. Podia ser que os pobres vivem muito fora da cidade e não estão incluído mais nada no Gini coefficient. Então, precisa outros números ou precisa um espaço mais grande para estudar a situação de desigualdade. I mean, um governo como Tanzânia tem outra estratégia. Em Tanzânia, eles dizem todas as pessoas são pobres. Isso é porque o número de desigualdade é muito baixo. Mas olha, o governo pode redistribuir como é que se diz? Wealth. A riqueza. O governo pode redistribuir a riqueza dos receitas de petróleo, pode redistribuir e pode partilhar a riqueza e nessa maneira pode resolver essa ou diminuir esse problema. E isso o governo de Noruega faz isto, redistribuir as receitas, a riqueza de petróleo, e agora todos os norueguianos têm uma nível de living, de vida, um nível de vida que está bom. Yeah. Então isso é uma solução. O outra solução é a solução do mercado, onde que o setor privado continuar a construir as casas de renda alta e média e depois os pobres vão-se embora nos margens da cidade. Obrigado, Anne. Eu acho que é uma apresentação muito interessante e é bom que Anne conseguiu colocar Angola naquela... eu acho que para ver Angola em relação dos outros 6 países da África é muito útil. Mas podemos ver que os dados sobre Angola ainda são poucos e são fracos. Sim. Eu acho que um pouquinho a resposta do questão do Pedro é que uma das maneiras, há muitas coisas que o governo tem de fazer, mas uma delas é de publicar informação sobre os investimentos delas. Hein? Sim. É difícil realmente saber qual é o investimento feito nestes projetos. E o governo, graças à iniciativa do presidente, em 2008, colocou uma verba para habitação, hein? Uhum. Mas foi focada sobre a construção das casas em vez de criar as condições para o sector habitacional. Hein? De facto, houve um grande interesse do sector privado de participar neste processo, mas hoje em dia o papel do sector privado é um pouquinho receber contratos do próprio governo. Não há nenhum mercado de investimento habitacional independente ou privado em Angola. Todo mundo está a esperar, o sector privado está a esperar para subsídios do Estado. A tentativa do sector privado na altura, em 2008, 2009, de investir no habitação, resultou, como a Anne diz, num investimento naquela camada dos mais ricos. Uhum. E muitos condomínios, muitos projetos para a classe alta foram construídos. E podemos ver muitos destes prédios vazios, hein? E muitos destes pode ver as placas dos bancos, hein? Prédios construídos já 3, 4 anos atrás. E a única coisa que podemos ver é uma placa, uma ficha de um banco que, de facto, é o dono porque os investidores falharam e a propriedade reverteu para o banco que investiu. So, eu acho que a tentativa do mercado privado de investir na altura, mesmo no top do mercado, super saturou esta camada do mercado. Hein? Sim. Há muitos projetos que não são ocupados, mas daquela 500 mil e mais que foram vistos com o preço de venda de um apartamento de luxo já 5 anos atrás, em que não há procura para aquela. Mas ainda o que a política do Estado conseguiu de fazer é resolver a procura da habitação para aquela camada do população médio-alta, que tem um salário, como a Anne diz, mais que 16 mil, é mais ou menos um salário mensal de 1.500. São aquelas 1.500, 2.000, 2.500 que têm possibilidade de ir para Quilamba ou para Zango, mas os com salários menos do que isso ainda não são servidos. Uma grande porcentagem, acho que 60%, 70% do mercado ainda não está servido. Hein? E há uma grande procura de habitação naquela nível, mas muito pouco oferta. Uhum, uhum. Mais uma questão? Ah, é um comentário. Eu estou de acordo com a análise do Juan. Era só uma questão que se me acaba de acordar agora. Se existem estas casas que só atingindo um salário muito alto se podem comprar e não há compradores, partimos da base de que o setor privado não faz investimentos sem retorno, não? O que move o setor privado o lucro, como é possível que estão pensando no futuro ou vão ser compradas? Ou como é possível que... Eu acho que houve muitos investimentos baseados nos sonhos, não, em vez de... Porque por falta de estatística, por falta de estudos do mercado, os investimentos foram feitos há 5 anos atrás na base da especulação. O facto que é um pouquinho uma reflexão do crise internacional habitacional, que muito investimento internacionalmente, em Angola também, durante aqueles anos 2000. Em Angola apareceu muitas linhas de crédito a partir de 2004, 2006, 2008. E muito investimento foi feito, realizado através dos linhas de crédito em parceria com o governo. Mas bancos entraram também naquela onda do otimismo. Mas internacionalmente, este mercado, claro, desapareceu, caiu. E logo em 2009, 2010, o efeito chegou aqui em Angola, né, também. Né, que, na altura que estas construções de luz estavam a ser acabadas, e não houve clientes. Acho que devia ser o governo a incentivar isso, não o setor privado. O setor privado. Por quê? Qual é o governo não pode. Eu acho que não é apropriado para o governo incentivar construções de luxo. Eu acho que isso é uma. Não, o problema habitacional. Claro. O problema habitacional é seu problema, visto que se deve o governo, penso eu. Agora, é bem verdade que as pessoas criaram um certo aproveitamento e naquela década de 2000 em que. A procura de casas era muito, muito grande e as pessoas estavam a pagar valores, 1 milhão por uma casa que custa 100, 200 mil dólares. Então todo mundo embarcou nessa, quer os bancos, quer o setor privado, embarcou nessa de construir condomínios e casas de luxo, porque se vendia a 1 milhão, 1 milhão e 500. Só que, como o senhor disse, depois, em 2008, veio aquela recessão. Os próprios que investiram em construir esses condomínios de luxo são eles próprios que deviam comprar, que já têm outros condomínios, outras casas. A procura não acabou, aquelas pessoas que têm de baixa renda não optaram por aí, ficaram pendurados. Agora, vêm os quilambas, as centralidades do K4, que desafogou um bocado a classe média, o funcionalismo, não é? O funcionalismo, não é? E é claro, eles agora estão, e muitas das pessoas que têm esses condomínios optam por alguns esquemas, alugar as petrolíferas, alugar a instituições, enfim, mas é um... Achei um mercado é uma gota no oceano. E agora estão aí emparrados com um monte de condomínios e casas. Sim, só para completar o que estão a dizer agora, eu acho que a forma de resolver isso, talvez, seria ter a intervenção do governo para começar a receber taxas por essas construções, que elas, por enquanto, estão vazias, então... O senhor é um empresário, construtor, ou vende, ou baixa o preço, ou começa a baixar o preço, ou faz alguma coisa desses espaços, porque desta forma os bairros onde essas casas também começam a ganhar outro dinamismo, começam taxas a ver, para o uso começam do solo, a ser mais, para a ocupação exatamente, do taxas solo. E etc. E isso vai criando outras oportunidades, outras... O grande problema é que todos estes financiamentos, ou esse bom imobiliário, foi tudo financiado por bancos. São ligados. Por exemplo, a senhora deu o exemplo da Noruega, não é? Onde a desigualdade social é muito... É menos. É mais ou menos não considerável, né? Porque quase que não há desigualdade social e quase todo mundo está no mesmo nível, não é? É difícil notar-se pobre e rico. E eu acho que tanto a Noruega como a Dinamarca e outros países, Suécia, Finlândia, os países nórdicos, eles têm um sistema de... eles cobram muita taxa, por exemplo. Sim. Aos ricos são cobrados muita taxa. Mas Noruega, menos taxas, porque tem acesso ao petróleo. Sim. Isso é porque é bom fazer um comercial entre Angola e Noruega, porque Noruega também tem recursos naturais. Sim, a minha pergunta seria, aqui em Angola, por exemplo, há muita desigualdade social, né? Há muita desigualdade social, isso é óbvio, e eu não sei ainda como é que funciona a questão de taxa. E, por exemplo, o que, é que o governo devia fazer em direção à taxa, às taxas, para que o dinheiro das taxas passasse para a ajuda dos povos mais pobres? Eu não sei o que, é que o governo agora faz nesse sentido. Posso dizer alguma coisa em resposta disso? O meu medo é que... tinha uma conversa com a Anne ontem sobre este ponto. Que, quando o governo está a começar a subsidiar, os subsídios, não só em Angola, mas em quase todos os países, com certeza em África, mas outros países também, quando há subsídios, quem tem poder, quem tem interesse, é esta classe que está a capturar os subsídios. Hein? E a situação é bem clara. Houve grandes subsídios para a habitação em Angola, hein, nos últimos anos. Quem ganhou estes subsídios? Não os povos. E a minha medo é que, se adotarmos esta estratégia dos subsídios, será sempre a mesma história. Hein? Eu acho que a estratégia do governo tem de mudar para investimento em infraestruturas, em criar uma... incentivar até o sector privado de investir, libertar fundos. Um grande programa do governo que recebeu quase nenhum investimento foi a autoconstrução. A visão da autoconstrução é o próprio dinheiro da bolsa do povo investido na sua própria habitação, através da segurança do posse da sua terra e fornecimento de água e luz e as infraestruturas. E eu acho que se o governo pode adotar uma estratégia assim e deixar o setor privado, os pobres, as pessoas a investir. A estratégia será muito mais efetiva, em vez de oferecer subsídios que são sempre capturados pelos que têm influência. Uma grande questão que se coloca sempre em Angola, quando falamos de estratos, falamos de nível, falamos de classes, há essa grande questão sobre o setor privado e sobre a classe média. Eu, por exemplo, sou um daqueles que acredita que em Angola não temos classe média ainda. Temos uma classe média emergente. Ainda não temos uma classe média. Nós temos dois níveis. Temos um nível lá acima e um nível cá abaixo. Porque a classe média, existem algumas particularidades que devem definir claramente o que é uma classe média. Começando primeiro do local da habitação, não só o elemento renda, porque o elemento renda em Angola, se nós considerarmos como sendo o único que deve definir a classe média, diríamos então que quase 70% da população seria a classe média, porque muitas famílias cá, se tivermos que olhar para o rendimento todo que têm ao longo do mês, muitos vivem acima, têm um rendimento superior a $1,000. Alguém poderá dizer, mas como? Se alguém falar com um lavador de carro, por exemplo, eles que lavam carro, os jovens que ficam a lavar carro, quanto é que ele faz por semana? Muitos vão ficar assustados. Alguns daqueles jovens, num bom dia, levam para casa mais de 15 mil kwanzas, num bom dia. Mas não deixam de ser pobres. O elemento econômico para nós em Angola nem sempre define se a pessoa é rica ou está numa situação social boa ou não. Esse é um elemento. O outro elemento tem a ver com o próprio setor privado. O setor privado de Angola é algo muito discutível, porque temos um setor privado que é altamente abençoado pelo Estado de forma prepositada, colocando-lhe recursos, mas que ainda tem uma tendência, continua a ter dificuldade de apresentar alguns elementos-chave no setor privado, que é a inovação. Nós não temos um setor privado com que inova, que traga tecnologias, não temos. Portanto, nós podemos discutir se realmente temos um setor privado acutilante ou não. Estes são alguns elementos que nós vamos ver aqui também. Por isso é que temos medo, por exemplo, nesse momento de aderir à Zona Livre do Comércio da SADC. Porque sabemos que os empresários da Namíbia, África do Sul, Zimbábue, Moçambique, quando chegarem aqui, vão nos invadir. Os empresários angolanos não têm condições de concorrer com os sul-africanos nem com os zimbabuanos ainda, porque não temos a inovação, não temos a tecnologia, não temos aquela criatividade. Continuamos a depender excessivamente da banca e alguns bancos estão falidos. Só não se fala sobre isso porque senão vai ser um escândalo público. Um banco como o BPC, BCI, estes bancos já não têm dinheiro. O Orçamento Geral do Estado está constantemente, o fundo do Tesouro está constantemente a colocar dinheiro nesses bancos, porque os bancos estão falidos. E onde é que estão os dinheiros desses bancos? Nesses empresários abençoados. Esses empresários, alguns receberam dinheiro que é para construírem uma fábrica, uma indústria, foram construir condomínios nas fazendas, foram construir casas de luxo, onde aos fins de semana levam as amigas, as sobrinhas e por aí fora. Portanto, essa é a realidade. Mas é a realidade. Portanto, não temos um setor privado assim que vamos chamar setor privado. Temos um setor privado estrangeiro, só. Sim, por conveniência. O setor privado, por conveniência. Não, só estrangeiro. Só para acrescentar, é também a questão da propriedade, não é? Porque quando falamos em propriedade, no sentido como base do capitalismo, é as pessoas terem propriedade, uma propriedade que podem usar, que têm documentação, que podem usar, que podem, por exemplo, pedir um empréstimo com base nos bens que as pessoas têm. Que isso também em Angola não existe, não é? Porque o facto das pessoas viverem em casas ou pensarem que são donos das suas casas, e muitos estudos da DW já mostraram isso, que em termos legais, muitas pessoas não têm a propriedade legal da casa, que também acho que é uma questão a se ter em conta. Quando falamos em... Não existe em África do Sul, talvez, mas também. Em outros países também não. O problema é em Quênia, Zâmbia, Ghana. Eu gostaria só de explicar uma coisa da qual esteve a falar, que é, falou do caso da África do Sul e que nós não temos em Angola, o crescimento do mercado das hipotecas. Sim. Bom, eu não entendo muito bem como é que funciona o mercado das hipotecas e como é que pode impulsionar, digamos, a participação da população média baixa. Como é que pode impulsionar? Eu não entendo muito bem. A África do Sul tem vários níveis de subsídios para fazer acessível os custos das casas na África do Sul. Então, para o classe de pobres, tem casas que são livres, que o Estado dá pelos pobres, mas pelas pessoas que têm trabalho, mas não têm capacidade de comprar uma casa, a África do Sul, o governo tem vários subsídios e vários mercados especiais de hipotecas para essa gente, para esse povo. E, por exemplo, tem empréstimos de low interest Mas também se avança outra. Então, essa é uma referência de mercado de hipotecas ligado às instituições financeiras. Então, os bancos participam no mercado de hipotecas e dá empréstimos com um percentagem, neste momento não sei o que é o percentagem de empréstimo. Lá nos Estados Unidos, temos uma cultura de emprestar dinheiro para comprar casas. Então, nos Estados Unidos, neste momento, o percentagem de emprestar é 5%. Pode borrow? Emprestar. Pode emprestar dinheiro a 5%. Com juros de 5%. 5% não é, yeah. Não é nada. É quase libra. Sim. Com a inflação, é praticamente libra. E lá no na África do Sul, custa mais a emprestar dinheiro, mas não é muito mais. Mas há uma condição, precisa ter um trabalho e um salário estável para emprestar dinheiro. Então, com desempregado de 40% na África do Sul, significa que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Mas aquelas pessoas, o governo pode ajudar aquelas pessoas com subsídios. Se tem trabalho informal, pode pedir um subsídio de habitação, ou pode beneficiar de habitação social que está livre. Mas, claro, há uma... precisa de esperar por essas casas livres, porque não há mais procura do que oferta, mas já o Estado distribui quase 4 milhões de casas. Em 20 anos, 4 milhões de casas. Mas são subsidiadas, mas com uma subsídio relativamente baixa, hein? Sim. À volta de 12 ou 15 mil dólares. E ainda há pessoas irem para o mercado privado para... é suficiente para construir uma casa de base, uma casa T0, hein? E logo pessoas irem para o mercado e emprestaram para ampliar as suas casas. So, isto é, parece que é um modelo misto onde os subsídios podem funcionar. Mas aqui em Angola os subsídios são para cada casa incrível, hein? Parece que posso imaginar no Quilamba o subsídio é à volta de 100 mil dólares, hein, por casa. Okay? Quando estamos a considerar os subsídios dos taxas, redução dos preços e... Yeah. Mas se alguns pressupostos, como por exemplo, a matéria-prima, a mão de obra, se esses que de facto têm sido alguma das razões que os empreiteiros e investidores dizem ser alguma das razões que faz com que os preços sejam muito altos, se algum destes fatores de produção forem, forem reduzidos, como por exemplo com esta política de aumento de taxas para a promoção da indústria nacional, que alguns algumas matérias-primas, como por exemplo o aço, inoxidado, o cimento, algumas dessas matérias-primas que temos estado a importar, se de facto começarmos a produzir o suficiente, é bem possível que os preços baixem, porque naquela zona industrial de Viana, não sei se alguns de nós visitamos aquela feira que realizaram na marginal de Luanda, acho que há uns 3 meses atrás. É de facto impressionante ver o que eles estavam a produzir. É impressionante. Mas tu, e há preços muito baixos. Tu sabes que às vezes os produtos nacionais são muito mais caros que os produtos de importação? Não, mas o que eu estou a dizer, o que eles estão a produzir e aos preços que eles estão a praticar, é incrível. Para quem está a construir, por exemplo, eu quero aconselhar visite a zona industrial de Viana, vai ficar impressionado. Eu fiquei. Um dos nossos assistimos o lançamento do relatório económico no SEIC ontem. E foi um dos fatores que para mim foi bastante interessante. Foi ver o crescimento do setor de construção civil durante os últimos 10 anos. Hein? Eu posso imaginar se tantas importações não foram feitas, este setor pode ser muito mais amplo, mas está a crescer, como o Uli diz, hein? Mas nós sabemos que há muitas casas prefabricadas que são fabricadas fora do país e transportadas para cá, e o mão de obra utilizado nestas casas, poucos angolanos são empregados no setor, mas ainda o crescimento do setor habitacional está a dar uma reflexão no emprego e no mercado de construção. Normalmente, nos países em África generalizado, além da agricultura, o setor de construção habitacional é o segundo empregador em termos de percentagem das pessoas com emprego. Eu acho que parece que não está o caso em Angola, mas acho que há esta potencialidade. Mas também eu tenho estado a verificar, e acho que foi aqui com a PIMA que fizeram uma apresentação sobre o investimento do setor habitacional, onde de todas as discussões saiu uma discussão sobre a proposta da criação do banco de fomento, ou seja, banco de fomento de capital de risco. Qualquer coisa que seria criada pelo governo no sentido de bonificar então essas taxas de juros e criar disso linhas de exemplo para os outros bancos. Mas nós temos um problema na transparência, sobretudo desses investimentos e também na cultura de monitoria dos próprios investimentos. Acabamos de ver um exemplo que é a cultura de não prestar contas das pessoas não serem monitorizadas com investimentos no setor microempresário, o caso do Angola Invest. Nós vimos, temos estado a assistir, que determinados indivíduos não aplicam esses valores emprestados com o alvo da delimitação do projeto, ou seja, pediu para uma empresa, acaba por colocar no carro, na casa, porque sentimos falta de um investimento grande na área da bonificação desses juros. As outras nossas necessidades, os outros fatores que concorrem para com que esse valor emprestado não seja diretamente aplicado, acabam por afetar exatamente o indivíduo que faz o empréstimo. Então, são vários outros problemas, tanto na cultura do indivíduo, da educação financeira, como também as questões das infraestruturas financeiras que não existem. Eu acho que, de facto, se olharmos para essas propostas, poderiam surgir linhas de resolução do problema. Eu só quero dizer alguma coisa. Este debate não está completamente académico, hein? Porque o Ministério do Urbanismo solicitou ao DW de ajudar a liderar a consulta sobre o processo do, para a preparação do estudo da Habitat 3G. E estamos a fazer diagnósticos dos, e a Anne está cá uma parte para ajudar a aprofundar algumas destas diagnósticas que estamos a fazer em termos dos diferentes sectores habitacionais. Hein? O governo, o presidente em 2008, indicou que houve quatro sectores principais, hein, deste Estado, do setor privado, cooperativas e autoconstrução. E eu acho que a nossa avaliação vai mostrar que o maior parte do investimento foi para só um destes sectores, hein, do Estado. E o setor privado parece que beneficiou, mas houve muito pouco investimento mobilizado independentemente do setor privado para a habitação. E cooperativas, só temos o Lago Patriota, não conheço outras cooperativas em que funcionaram, mas a autoconstrução estava prevista fornecer 2/3 da habitação, com muito pouco investimento até agora. O senhor ministro disse que o ministério está consciente disso e quer priorizar para este setor para o futuro, mas até agora quase todos os investimentos foram para as centralidades, estes novos projetos grandes, hein, que beneficiaram aquela camada da população que a Anne mencionou, mas eu acho que o governo está, pelo menos, utilizar este estudo com uma oportunidade de olhar como podem redirecionar a política. Assim. Oh. Yeah. Okay. É bom saber isso, mas ficamos um pouco tristes com o discurso de propostas não acadêmicas. Não, mas isto quero dizer que não quero dizer que somos acadêmicos, mas eu quero dizer que temos a possibilidade realmente aproveitar os estudos que estamos a fazer para influenciar, porque sim, o governo está a procurar soluções. Uma das aberturas. Okay. Sem outras questões mais a fazer, temos que encerrar o nosso espaço. Agradecer à senhora Anna e todos os presentes. Muito obrigado. Um pouco imperativo, saber se tem mais algo a dizer. Não, tem, estamos a responder. Foi uma violência simbólica, entende-se? O seu pai ainda está. O seu pai ainda está em Dar a sua mãe. Neste momento, não. Ok. Okay. Passar os meus cumprimentos, ok? Sim, sim. A Rebecca vai viajar hoje. Ela recebeu um destes bolsas do Obama. Vai viajar hoje para os Estados Unidos para fazer um fellowship para numa das universidades. Oh, 5 ou 6 semanas. Mas vai, ela está muito, porque vai encontrar o presidente Obama. The private sector doesn't really probably care. Because if they're getting government assistance to build, they only care about building. They don't care about the soldiers. And the other thing is that they don't really care about the soldiers. The luxury houses don't care what they do. Here's the luxury house. Some people think that all the luxury houses, the wealth, and then maybe they'll go to the middle class, or maybe they'll go to the Temos café aqui. O conceito do eu quero juntar duas ou três pessoas que podem ir comigo e para tomar água.